Ele quer que os amigos se Você é um fodam. cara culto, Igor? Por quê? Tá sempre lendo? Que tem? Tá com o livrinho aí? Ah, que piada da Ai, quinta série. Gabriel, parabéns. Nossa! Ah, mano, Mas você fez isso essa foi a... sozinho? Não, foi a primeira vez que eu faço essa piada. Tem gente que tá fazendo a mesma piada 4 episódios seguidos. Gabrix, o que que você acha disso aí, cara? Não sei. Como Será que vai pode, ter cara? nudez? Será que Como vai ter pode? nudez? Não. Não, Gabriel, puta que pariu, cara. Se for começar assim, nem começa. Não, é. Olá, ouvintes! Está começando mais um ConspiraCast. O meu nome é Igor e nunca misture Stella Artois com Absolute. Olá, olá, ouvintes. Meu nome é Lucas, eu sou amigo matemático de sempre. Se tiver um conselho para dar para vocês, não vista um terno cinza. Olá, ouvintes! Eu sou o Gabs, o amigo pinguim de todas as noites e essa em homenagem ao Queiroz. Bora botar essa xirica para cantar? Eu não acreditei, cara. Tá certo. É isso, amigos. Acho que com a introdução de hoje vocês E eu? conseguiram. Faltou o Gabrix, É que o cara não aparece? Aí eu. Você percebe que o cara tá nem aí pro. O cara já é de casa, já faz Essa é a tempo. introdução do Gabrix, tá ligado? Então vai, faz essa introdução. Olá, ouvintes. Aqui é o Gabrix. Queria saber quem nunca jogou o carro do pai dentro da piscina. Eu queria Eu saber quem é que sabia, cara. transa nessa. Quem transa Quem é nessa que transa porra? nessa porra? É isso, amigos. Eu acho que com essa introdução vocês conseguiram perceber ou não que hoje nós vamos falar de festas que não deram certo para a gente, para o outrem, para todas as pessoas que tiveram presentes, fim do mundo, mas tudo isso depois dos Depois dos e-mails. e-mails. Vamos para os e-mails. Queiroz, hoje a gente recebeu e-mails. Pô, recebemos e-mail pra cacete, né, cara? Você percebeu uma coisa? O que eu percebi? Todo episódio a gente tem e-mail. Então, cara, Isso quase é todo bom. episódio, né? Só teve Não, um que não realmente. É, Então, eu não. isso me lembra do vindouro ano De Vindouro 2014. ano? De 2014, onde a gente não recebia e-mails, cara. E era tão triste. E ficava pedindo, né? Implorando. Mandem e-mails, mandem e-mails. Você gasta apenas 2 segundos do seu tempo pra mandar e-mail. Mas então, sem mais delongas, que o nosso amigo que tá com a bateria fraca. Vamos Não, começar. mas dá pra aguentar assim, cara. Então vou começar a ler aqui o primeiro e-mail do Thiago Santos, que ele já tá aí faz. É conhecido de casa, né? Primeiro É, o e-mail. cara, já vimos o cara aí outras vezes já. Sim, o primeiro e-mail que ele mandou dois, né? Então, o primeiro que ele mandou foi: E aí, galera? Sou o Thiago Santos. Voltando sobre o episódio 19, não tenho nada a complementar. Porém, não consegui parar de pensar quando falavam sobre as antigas sociedades em um futuro conspiratur. Uma viagem, talvez, para Machu Picchu ou algo assim. Sei que é algo grande, mas iria gerar muito conteúdo para o podcast e site. Fica aí a ideia. Abraços. Eu tenho algo a comentar sobre esse e-mail. Ele. Eu tenho também. Eu primeiro vamos agradecer esse e-mail. É, Esse não, segundo é. e-mail, né? Porque você tá sabotando aí o cara. Não, não tô E eu sabotando. tenho denúncias pra fazer aí. Esse não é o primeiro e-mail que ele mandou. Mas enfim, muito obrigado, Thiago Santos, pelo seu A gente e-mail. agradece Isso muito. aí. E o que você tem pra falar sobre o Conspirator? Nossa, eu não Grandíssimo. agradeço porra nenhuma. É isso que vocês estão Não. deixando entender? Não. Não. Tá bom. Nossa, vocês são um cuzão pra caralho. Quieta aí. É isso aí, Nossa, galera. mano! É isso mesmo. Caralho! Mas Para então. com vocês, puta. Ah, morre! Diabo! O que a gente tem pra dizer sobre o Conspirator é que hoje a gente não tem como fazer isso. É, acho que fica claro pra todo mundo. Mas, ouvintes, agora eu vou fazer um, não um apelo, mas eu vou fazer um pedido especial aqui pra vocês. Se Quer ver? Pra vocês. fazer corrente, tá ligado? Repasse isso pra 10 amigos e você vai. Se Eu der te. um urubu do capeta, vai cagar na sua cabeça. Eu tinha pensado em 5 amigos, mas eu acho que 10 é um número legal. Caralho, é isso mesmo, 13 é mano? mais legal. É? Acho que 13 é mais legal do que 10, hein? Não, eu não vou compactuar com essa 45. porra. Não vou compactuar com essa porra, velho. Então, ouvintes. Não, o 13 não foi por causa da Dilma. Façam o programa ser conhecido. Espalhem pros seus amigos, pros seus tios, pras suas amantes, sei lá, pra aquelas pessoas que Tá ligado? O cara vocês. mora na Arábia, tem 7 mulheres e 5 amantes, tá É, O olha nome aí. dele é Mr. Catra. Espalhe para aquela conhecida sua que você encontra de noite na Augusta ou no centro de Rio Preto. Espalhe para Ou todo você. mundo. Ou tipo Isso aquela mesmo, que cara. imita o Silvio Santos, tá ligado? Sim. Mas eu não entendo, Igor. Por que isso, cara? Pra que ficar divulgando o nosso site ou o nosso Deu o podcast? conceito. Então, porque se vocês divulgarem o site, ele vai crescer. Crescendo, ele vai chamar a atenção de empresas. Chamando a atenção de empresas, quem sabe a Conspiratur para Machu Picchu ou sei lá, para para o interior de Minas Gerais, para São Tomé das Letras, talvez, que a gente pode ir para Machu Picchu de lá, porque tem um túnel direto. Mas quem sabe, cara, lá para as pirâmides, enfim, vai. Então, mas quem sabe a Conspiratur, tendo um podcast grande, ela não fica viável de recebendo patrocínios mas ou... Mas se eu der um todinho pro Conspiratur, será que não fica grande? Eu vou tomar o todinho inteiro. É, então, eu vou poder ficar, matar minha fome enquanto eu edito. Ajuda, mas não paga uma viagem. Se você der um fermento pro todinho, tá ligado? Se você der um todinho pro Conspiracast, a voz do Igor engrossa. Ah, que legal, Gabriel. Nossa. Que piada interessante. Eu vou ficar te zoando por causa dessa sua voz, porque você não fez a... Você se protegeu na última edição. Ah, você é gordo, mas... E daí? Ninguém fica falando isso toda hora. É. Não interessa. Eu continuo sendo gordo. Por causa do defeito dos outros. Que virou feira já. Mas então, ouvintes, espalhem o programa para o máximo de pessoas possíveis. Quem sabe em 2 ou 3 anos, ou mais até, talvez. O Conspiratur não é viável. Então, se vocês querem, façam por onde. Eu podia estar matando, eu podia estar roubando. Mas eu tô aqui humildemente pedindo para você espalhar a nossa palavra. Isso, faça assim, ó. Um minuto para ouvir a palavra de Conspiracast, né? Acorde domingo aí. Prefiro estar aqui. 6 horas da manhã. Perturbando. Não, ó. Domingo de manhã. Pode desconectar o Gabriel? Pode derrubar ele? Pode? Derrubei. Beleza. Por favor. Então, ouvintes, é isso. É o que a gente pede pra vocês. Quem sabe não é viável. Pessoal, deixa eu ler mais um e-mail aqui que o Igor quis boicotar, mas eu não deixei. Eu não quis boicotar, não. Não deixei, que é o seguinte. O Thiago Santos mandou outro e-mail antes desse que o Igor leu. Putz, deu bug aqui no meu cérebro, mano. Antes desse que o Igor leu, o Thiago Santos mandou um outro e-mail, que é essa aqui. E aí, galera conspiratória. Meu nome é Thiago Santos. Tenho 18 anos e sou do RS. Aí ele pôs em entre parênteses. Não, ele pôs entre parênteses. Rio Grande do Sul e não Risos Grande, como falaram. Eu não sei se ele acha que a gente não sabe o que é Rio Grande do Sul. Ele deve pensar que a gente é embotado. Eu tenho certeza. Eu acho que eu tava zoando. Pior é que ele teve um azar do caralho, que a última vez que a gente leu o e-mail dele foi no Drops Comida Trash. É, e agora é nesse outro aqui. E Drops não tem clemência. Não. Cara, mas o cara, eu não sei se ele tá achando que a gente é retardado ou se ele tá zoando. Eu prefiro acreditar que ele tá zoando, porque se ele acha que a gente é retardado, o retardado é outra pessoa, né? Mas... Coitado do cara, manda parar do sonho. O cara é nosso fã, não faz isso não. Só porque é Drops, né? Comecei a ouvir o episódio agora. Tô passando por enquanto só pra reclamar mesmo, tá ligado? O cara vem pra reclamar. Apesar do Igor dizer que já regulou a diferença do som na edição, um pouco antes de dizer isso, entrou um áudio quase estourando meus fones de ouvido, quando o Queiroz o chamou de bicha. Tipo, eu falei Queiroz porque ele escreveu Queiroz sem o Z. Depois só o S. Nossa. Então, acho que é mais agressivo do que Conspiracast. Não, doeu pra cacete meus olhos aqui. Enfim, aí depois a gente fala. Abraço, galera. Quando acabar de ouvir, se tiver algo a acrescentar, manda outro e-mail. Aí ele mandou o outro e-mail que o Igor leu. Igor, tem alguma coisa pra falar pro Thiago Santos aí, mano? Sobre então, esse... né? Eu não sei em que tipo de fone você ouve, mas assim, eu travei em -6 o Hard Limiter. O Hard Limiter, pra quem não é conhecido aí, ou conhecedor de edição... acostumado, né? Com edição, tipo, o Hard Limiter ele trava o máximo do seu som em tantos decibéis. Se você colocar lá 0 decibéis, o máximo que o som, o arquivo ou o programa vai chegar é em 0. Eu coloquei em -6, o que é muito baixo, mas o som ainda ficou aceitável. Mas então, assim. E o dito momento aí tava em -12. Então, o som, de fato, já foi gravado, estourado. Que eu peguei do YouTube e ele tava estourado, de fato. Então, parece que tá alto. Mas se você for ver, ele tá mais baixo que o programa inteiro, quase. É o Epa Bicha não, né? É do maluco lá. Do Adavera Verão. Isso, pô. O cara é mó conhecido aí, coitado. Faleceu. O mas então lá, tá ligado? Mas, tipo, e essa parte tá mais baixo que o programa inteiro. Tá em -12. É que a voz do Onda era muito aguda quando ele gritava, né? Não é nem isso, é que foi gravado estourado no YouTube. Então não tinha como gravar de um jeito melhor. Então parei. De qualquer forma, eu agradeço. Não dá pra você mudar a frequência. De qualquer forma, eu agradeço o feedback do Thiago Santos. É sempre bom a gente receber críticas também. Só que é o seguinte, cara, meu nome é Queiroz, cara. Só que é com Z, tá ligado? É da mesma forma que eu também tenho, né? Tipo, tenho Queiroz, pois então. É, porra. E não, tipo. Deu uma dor aí no meu zóio, mas... Enfim, Thiago Santos, só pra você saber, a gente sabe que RS é Rio Grande do Sul, tá ligado? A gente vai continuar chamando de RS mesmo assim. A gente ainda vai falar que é Risos Grande. O estado de Risos Grandes. Gargalhada. toneladas, tá ligado? Mililitros, tá ligado? Estados Mililitros do Sul. Lembra desse cara? Mas mililitros. Enfim, tem mais algum e-mail aí, Igor? Lembra aqui o e-mail, acho que outras pessoas podem ler, né? Achei porque... que era a minha vez. Nossa, então, vai, ler aí. Eu tô deprimido, tá ligado? Eu tô deprimido, cara. Lê então, rapaz. Vai, o retardado. Cara, eu gostei do nome... Eu gostei do nome completo. Eu gostei do nome... Cala a boca! Não grita assim não, senão vai estourar o negócio e falar que tá, o som tá... É, vai ficar reclamando aí. Coitado, o cara nunca mais vai ouvir a gente, mano. Não, eu nunca mais manda e-mail pra gente. Pô, não faz isso, mano. Caralho, vai ficar reclamando aí do som alto, pô. Pô, coitado do cara, mano. Eu tô com ele, velho. Eu tô zoando. Eu vou tentar mudar isso aí, hein. Vou ficar atento agora. Se tiver muito alto, eu vou editar o som naqueles pone de 1,99. Vai, poder... vai, Gabriel, pô. Vamos lá. O e-mail que a gente recebeu foi do Thiago Nathan de Oliveira do Nascimento. Olha que nome bonito, gente. Ele começa gritando pra gente. Programa foda. Olá, conspirados do meu Brasil. Quiçá do mundo. Olha eu aqui outra vez. Estive meio ausente durante alguns programas, porém, não deixei de ouvir nenhum cast e nem deixei de curtir os posts no Facebook ou ler os artigos do site. Eu acho. É bom ter lido mesmo. Esse último programa está excelente. Parabéns. Eu acho assim. Ler os artigos do site, tanto faz, porque o cara que escreve é semi-analfabeto. Semi-analfabeto funcional. Então, o cara foi aprovado. Aprovado pela lei de aprovação automática. Eu não sei como é que ele escreve. Eu achei que se fosse pra escrever mesmo, cara, é porque ele digita, ele pede pra alguém digitar pra ele, mas se ele fosse pra escrever, ia ter só digital lá no artigo, tá ligado? Eles estão falando isso só porque quando eu fui assinar meu contrato, eu raspei o dedo lá no... Imagina. Sangue, né? Vai lá. Esse último trabalho. Programa está excelente. Parabéns pelo trabalho. Recebi um comunicado das forças superiores a respeito de uma convocação. Porém, nada foi dito ainda. Enfim, agradeço por esse trabalho. Trabalho que transmite conhecimento, entretenimento e esclarecimento. Gostaria de citar um certo livro que fala sobre as semelhanças entre uma santa famosa aqui no Brasil e suas variações pelo mundo. Entre aspas, caixa alta. A Bomba, de J.B. Carvalho. Para quem quer adquirir conhecimento sem preconceito de religião, é um bom livro. Já falei demais. Abraço e até a próxima. Fui! Aquele emote com o bracinho estendido. Quase que um Hail Hitler, tá ligado? É um Hail Hitler. E aí? É um Hail Hitler. Mas e aí, Igor? O que você quer falar pro nosso amigo Thiago Nathan? Eu entendi o que ele falou sobre que recebeu um contato das forças superiores. Será que ele foi abduzido? Não, mano. Não, você não sabe. É que... Eu vou explicar isso aí daqui a pouco, mas continua. Vamos lá. Fala do e-mail. Os midichlorians falam com ele. Ah, então. Eu agradeço. Ele é bom ler os artigos do site, porque são muito bem escritos. Então, inclusive, eu parabenizo o Gabriel, porque eu gostei muito dos últimos artigos. Curtiu os posts do Facebook, é bom que isso dá um up na nossa página. Esteja sempre conosco, Thiago. Você é um dos ouvintes mais antigos que temos. E mais assíduos. Não, mais participativos também, porque tem é um verdade. Ouvinte, tem um ouvinte, não lembro o nome do cara, é Bruno? Isso. O Bruno ele levou... desde a época do Podomatic. Isso. E nunca falou porra nenhuma. Ele levou 19 episódios pra falar. Oi. É, então. Eu sou o Bruno Brizolino. Faz tempo que nós estamos nessa estrada, cara. Imagina, vamos fazer um ano daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Mas, em março. Deixa eu explicar. Esse contato das forças superiores foi um e-mail que, na época da escuridão do ContraCast, quando o nosso editor tava de licença maternidade, né, que ele pariu. A gente... Pariu um curso, né? Um curso e uma ex-namorada. Então. Enfim. Puta que pariu. Mas foi essa, é a verdade, gente. Mas enfim, eu e o Gabriel estávamos conduzindo o site sozinho, né, praticamente. Praticamente não. Era isso, a gente tava lançando artigo, pá, e aí a gente pensou em reformular o layout do site. Então a gente conversou com o Thiago Nathan, porque ele tem essa... Ele manja desses paranauê. Thiago Nathan, o que você faz da vida mesmo? Eu esqueci. Acho que ele é designer, né? Eu acho que ele ouve podcast, tá ligado? O que a gente precisa, na verdade, inclusive, a gente vai falar com ele via e-mail novamente, pra não ficar aqui, né, no meio do episódio atrapalhando os outros ouvintes, né, que eu acho isso chato. Mas é pra ele desenvolver ou uma logo nova pra gente ou algum tipo de, logomarca, entendeu? Se fosse Thiago Nathan ou algum ouvinte que por um acaso saiba desenhar, mas desenhar eu falo é desenhar bem, não que você saiba fazer stickman no Paint. Isso aí eu também sei fazer. Se você saiba desenhar bem, a gente pede. Nunca me avisaram o negócio de desenho, né? Vocês cagão, viu? A gente pede e quando eu digo pede, é uma troca amigável, não vai rolar dinheiro nessa história. Mesmo assim, a gente nem dinheiro tem. É, porque isso que não vai rolar dinheiro nessa história. É, ele tá quase falido. A gente mas é perde. Isso. Não é bem assim. Mas a enfim, gente perde. Depois a gente fala disso, né, cara? Isso é drops, mano. É. Não vou falar de negócio sem drops, tá ligado? Tá ligado? Então continua aí. Então foda-se. Obrigado, Thiago Natan, pelo seu e-mail. Você é sempre muito bem-vindo aqui na nossa sessão de e-mails. E muito obrigado pelo carinho. Tem sempre um lugarzinho especial guardado pra você esperando. O Thiago Natan vai publicar aqui um e-mail. Agora eu convido o nosso amigo Grabrix a ler o último e-mail aí do José Rubens. Sabe ler, Gabriel? José Rubens, né? Sem ler. Para contar. E aí, galera do ConspiraCast. Meu nome é Neto e curti muito o podcast de vocês. Vocês sempre abordam temas legais e muito engraçados. Vocês também fazem mais drops. Vocês poderiam fazer mais drops. E façam um episódio sobre Neil Gaiman. Neil Gaiman. Quem que é? É um cientista, alguma coisa? E é um cientista. É um escritor que ele escreveu Sandman, escreveu O Monstro do Pântano. Ah, ele escreveu... da Vertigo. Conheço muito. Valeu por ler meu e-mail que disseram que se vocês lerem. Tipo, ele mandou uma mensagem subliminar pra saber se a gente leu o e-mail do cara. Tá valeu por ler meu e-mail que disser se vocês... Oi? Ah, entendi o que ele quis dizer. Valeu por ler meu e-mail, quer dizer, se vocês lerem. Vamos traduzir o e-mail dele? O que vocês acham? Coitado. Não, é que interessante. Toda vez cai e-mail com... bugado, meio de Gabriel. É meio... com erro de sânscrito pra você. Não, sempre, o nome dele é Neto. Pelo que entendi, o nome dele é Neto. E ele curte muito o podcast nosso. Isso. Nós sempre abordamos temas legais e somos muito engraçados. A exceção dos semi-analfabetos da equipe, né? Isso quer dizer você, Gabriel. Pinguim. Parafrasando um amigo meu, foda-se. Só faltava uma vírgula ali. Ele cara. Queria que a gente fizesse mais drops, cara. Igor, o que você tem pra responder pro nosso amigo José Rubens? Então, eu acho que seria interessante dois drops um seguido do outro, mas isso é um negócio que a gente tem que conversar entre nós ainda. Não sei, vai que o ouvinte gosta aí? Sei. É. Não sei. Pediu um episódio sobre Neil Gaiman. Esse aí é interessante. Ó, só que eu digo assim, eu conheço, mas não conheço tanto. Se a gente achar algum convidado que top participar e que entenda, vai rolar. Eu digo que vai rolar. Mas é isso. E, assim, pra você ouvinte que quer mandar um e-mail como esse para nós, como é que você tem que fazer? O Gabriel vai explicar pra vocês. É muito simples. Você vai lá no seu provedor de e-mail, clica em novo, tá? E põe lá pro endereço de envio. Conspiracast, contato@conspiracast.com.br. Eu tenho que fazer o lembrete de sempre que Conspiracast é com temudo? Acho que não. Precisa. Não, né? Não. Beleza, então. Aí você põe o tema, o assunto que você quiser, escreve o seu corpo de e-mail e manda pra gente. Simples assim. Vai aparecer. Ou então tem um outro modo. É, por caso assim, de eu ser um embotado e não saber fazer isso. Achei muito não difícil. Não saber fazer o quê? Mandar um e-mail. Achei muito difícil poder... Não, cara, tem pelo site, ô. Então, me ensina, Igor. Você o cara não sabe entrar no site, Igor. Você não vê? Ele não sabe escrever. É, então. Se você entrar no nosso site, conspiracast.com.br, no menu, no topo, um menu marrom muito bonito que eu fiz, vai estar escrito assim, contato. Se você entrar lá, vai ter um formulário de e-mail. Lá, você não precisa saber nosso e-mail, você não precisa de nada. Você só digita o seu e-mail, seu nome, se você tiver seu site, legal a gente saber, a sua mensagem, porque, né, você tá querendo mandar alguma coisa pra gente, e clique em enviar. É simples, é fácil e é rápido. O assunto também, o assunto é legal você mandar. Viu, mas assim, eu não sei usar e-mail. Eu também não tenho interesse em criar uma conta de e-mail só pra mandar pra gente. Quer dizer, pra vocês. Quer dizer, pro ConspiraCast, o que eu tenho que fazer então pra falar com vocês, mesmo se eu não quiser criar um e-mail? É muito simples. Sinal de fumaça. Você desenha um pentagrama no chão, desenha um pentagrama, corta o pulso e deixa o sangue correr que a gente aparece. Ou você pode entrar num site chamado Facebook. E com certeza você vai ter. E pesquisar na barra de... Caralho. Pesquisar na barra de pesquisa o nome ConspiraCast, com T mudo, e você vai achar a gente lá no Facebook. Todos os nossos posts, todos os nossos artigos muito bem escritos por uma pessoa que aprendeu a escrever aos 14 anos. numa escola rural, né, mano? Numa escola... Quilombola. Caralho. Hardcore. Você vai o cara trabalhava na olaria de manhã e na escola quilombola de noite. Você vai encontrar as Awesome Mixtapes, que são fitas cassete virtuais que te embalam num ritmo aí semanal. Você vai encontrar também resenhas de filmes escritas por profissionais, que é o pessoal do Take 5. Sabe escrever. Isso, o pessoal do Take 5 ali. Um beijo pras meninas do Take 5, que elas são realmente maravilhosas. Eu não sei o que a gente faria sem elas. É, essas são só as duas? Eu nunca soube até que... Não, que mano, o nome do negócio não é Take 5? Sim. Quantas pessoas você acha que tem no Take 5? 5. Então, seu retardado. Mas o Queiroz chegou ignorante, Ozzy. Tô puto com essa porra. Enfim, tem o pessoal do Take 5, que são pessoas maravilhosas, que sabem muito do que falam. E tem também, tem de tudo no nosso site. Entra lá, aliás, entra na página do Facebook, você vai ver tudo que tem no site. E aí você vai se apaixonar pela gente, porque a gente é foda, né, cara? E bonito. Tem um monte de coisa no site. Tem artigo, tem podcast, tem artigo. Ah, e ó, eu devo falar que vai ter vídeo ou não? Não, eu deixo em off, depois a gente fala disso. Beleza. Deixa com surpresa. Mas além disso, gente, existe um outro meio. Se você tem uma dúvida no seu âmago, o que você faz, Igor? Você manda um e-mail para pergunte@conspiracast.com.br. Lá, você vai poder tirar todas as suas dúvidas, que nem o Google responde, nem sua mãe, nem seu pai responde, nem sua amante. Mas eu posso perguntar qualquer coisa? Não, qualquer coisa. Assim, sem censura nenhuma? É 18 anos o Conspiracast, né? Todo mundo já sabe isso. Todos os participantes aqui devem ter essa idade, então... Gabrix morreu? É. Gabrix morreu? Ah, não, tá. Bom, mas é isso. Tem mais alguma coisa pra acrescentar, Igor? Acho que é isso por hoje, né? Mas é isso, pessoal. Eu acho que com essas informações dá pra ir pro episódio. Mas calma, calma, que antes de episódio, eu queria dar uma palavrinha com vocês sobre o dia do podcast. Dia 21 de outubro, comemore com a gente. Para maiores informações, fique com ele, o homem do microfone e da técnica, Léo Lopes. No dia 21 de outubro de 2004, foi lançado o primeiro episódio de podcast do Brasil. Passados 10 anos, são mais de 700 os podcasts brasileiros abordando os mais diversos assuntos e atingindo uma audiência de milhões de ouvintes apaixonados. Sim, podcast é paixão. Podcasts apaixonam quem os faz e quem os ouve. Podcasts informam, divertem, educam, mudam opiniões. Podcasts fazem a cabeça. Por isso, convidamos você a celebrar conosco no dia 21 de outubro estes primeiros 10 anos, divulgando e acompanhando a hashtag Dia do Podcast. Mas peraí, você não sabe o que é podcast? Então acesse agora diadopodcast.com.br e comece a viajar conosco. O Dia do Podcast é uma iniciativa coletiva para promover o podcast brasileiro. Que é uma festa que deu errado? Você tá numa festa, você vai lá, você se arruma, põe o seu perfuminho, você acha que você vai pegar uma menininha, ou se você for uma menina, você vai pegar um menininho, ou... Mas isso, você tá se baseando nessa opinião calcada no preconceito e no estereótipo, cara. Ok, então se você for um menino, você quer pegar um menininho, se você for uma menina, você pega uma menininha, ou você, sei lá, você pega um anãozinho. Nossa! Você vai pegar um extraterrestre, foda-se. É, você vai pegar. Ou você quer pegar uma cabrinha, um negócio assim. Caraca. É pra não ter preconceito hoje em dia. Ou algum defunto. É, ou você quer pegar um cadáverzinho, alguma coisa assim. Ou quer pegar mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Isso, é pra não ter preconceito hoje em dia. Ficou você... alguém de fora desse grupo, Lucas? Alguma minoria ficou de fora aí pra gente não ter preconceito? Não, não, pode falar que tá politicamente correto agora. Seguir. Você quer pegar um peixezinho? Puta que... Beto, um peixe beta. Ou uma enguiazinha, então. Porque peixe. Porque peixe. Não. Vai, vai, vai. Ok, então, acho que tá politicamente correto já. Antes de seguir o assunto, aliás, o assunto nem começou, mas antes de seguir o assunto, eu quero dizer, ouvinte... Não pesquise boquete. Não pesquise boquete peixe. Por favor, não pesquise boquete peixe. Não pesquise. B-O-Q-U-E-P-E-I-X-E. Não salve, hein? Meu brother Cid. Ah, você tem coisa pra falar, nego? Ah, eu tirei uma foto com o Cid aí. Cara, era do gelo? Não, o Cid do dinossauro, pô. Então, você sai, você se arruma, você pensa que você vai pegar alguém. Alguma e aí? Coisa, algum ser. Isso, ó, pra não ser politicamente correto. Aí, por desventuras do destino, você acaba bebendo demais, ou pra ter coragem, ou porque você é cabaço. Acho que é porque você é cabaço. Aí você vomita em si mesmo, ou você foi com um terno cinza pra festa e começa a suar, ou você foi de bicicleta pra festa. Eduardo Jorge, porra. Citações, é. Ferreira Zé. Não, mas é engraçado. Então, é uma festa que deu errado. Não, a festa que dá errado é quando você sai de lá pensando assim, eu não queria ter vindo. Ou então, eu posso ser preso. Não, ser preso não, porque geralmente você não faz... Porque a festa deu certo, cara, quando você não sabe onde você tá, depois que você acorda. Isso. Ali. Ou não. Enfim, quando você olha pro lado, tem um traveco, cara, e você põe a mão na sua bunda, você sente um presunto lá dentro. Lá dentro, né? Cara, dormiram de butt plug, né? Peraí. Isso é a festa que deu certo pra você, Queiroz? É, não, eu entendi isso aí, Queiroz. Não sei disso não, cara. Eu fiquei meio assim agora, cara. Então, buguei, né? Vamos aí, né? Então, eu gostaria... Vocês pediram pra eu começar com uma história, mas as minhas histórias são muito, muito simples. Eu gostaria que vocês contassem uma história aí. Porque as minhas, então, é coisa leve, não dá pra ter. Cara, eu vou começar com uma história, então, básica. Não foi uma festa, hein? Foi um show. Vale. Na verdade, foi o João Rock, né? Na verdade, teria que ser uma aglomeração de pessoas que não deu certo, né, o nome desse programa. Não, é um evento festivo, porque isso. Festa... Existe, ó, eu pego a Aurélio aí, Igor, pra mim. Vamos lá. Caralho, deixa eu abrir o Chrome aqui. Caralho, é o Aurélio. Não, caralho, é o Aurélio, porra. Mas, ó, existe uma diferença entre festa e evento festivo. Pelo menos na minha cabeça existe essa diferença. Deixa eu pegar aqui nas minhas páginas do Aurélio. Por quê? Achei o Psyduck. Não acredito. Caralho, mano, você não tá gravando? O quê? Tô? Eu tô jogando Pokémon. Aqui, ó. De significado de festa, hein? No Conspiradrop a gente tem um Aurélio, quem diria? Conspiradrop também é cultura. Festa é uma solenidade comemorativa destinada a pessoas ou fatos importantes. As variantes mais comuns de festa são os aniversários, que ocorrem geralmente de ano em ano. Eu acho que geralmente não. Não, sempre de ano em ano. Há uma exceção. Porra. Quem faz aniversário duas vezes por ano? Não. Minha avó faz 4 vezes por ano. Ah, mas, tá tem também, mas tem também aquele caso do cara que nasceu no dia 29 de fevereiro. Já faz um quarto de ano por vez. Então, e as religiosas e em comemorações a certas crenças ou religiões. É isso, a festa é uma aglomeração em torno de algo ali. Em torno um evento importante é pra pessoa. Isso. É, véio, tem certas festas que acontecem aí todo dia na Pink Elephant, por exemplo, e não tem motivo. É. Aquilo é um evento festivo. Aquilo é um evento festivo. Essa festa que você falou da Pink Elephant é a típica festa que você vai acordar no outro dia se der certo, com o traveco do lado. Falar em traveco, não tem nada a ver com isso, mas Pink Elephant antes de abrir. Aí pra quem não sabe Pink Elephant ou Pink Elephant, eu não sabia que tinha acento. É uma boate aqui de Rio Preto, mas é uma boate normal. É. Só que antes de abrir, pelo nome e por ela ser toda rosa, eu achei que era uma boate gay. Eu fui nessa Pink Elephant. Mas você foi achando que era uma boate gay, né? Eu fui com a minha namorada. Eu achei que era. Não que eu quisesse ir, mas. Eu quase caí a hora que eu entrei no banheiro da Pink Elephant. Pelo nome, por ela ser toda rosa, ter um elefante. Não, eu achei que era uma boate gay. Vamos começar por aí. Já que é pra começar por história, vamos começar pela Pink Elephant. Bora. Minha namorada, ela gosta de sair, gosta de balada, gosta de sertanejo. Eu não gosto de nada disso, mas tudo bem. E ela falou, ah, amor, vamos na Pink Elephant? Falei, vamos. Aí juntamos uma galera, um parceiro nosso conhecia o dono da Pink Elephant, conseguiu uma entrada free pra mim, né? Então eu fui na faixa, o resto do povo pagou e eu tô nem aí, né? E tamo nessa Pink, tamo dançando, zoando, dando risada, né? De repente falei, gente, espera um pouquinho que eu vou ali no banheiro e já volto. E na minha cabeça, banheiros são coisas retilíneas, planas, né? Tô no chão da Pink Elephant, aquele chão meio branco e preto que te deixa perdido a luz, aquele piscocóspico do estrogoscópica. Ah, não sei como é que chama aquilo. E o som é tuts, tuts, tuts, tuts, tipo, batendo aquele cabeça já tava... Isso é batuque, porra. A cabeça já tava estourando, né? Abri a porta do banheiro, dei um passo pra frente e não achei chão. É uma rampa, tá ligado? E aí? Eu nunca fui lá. E aí, mano, que eu fui catando cavaco até a parede de frente, tá ligado? Devia estar bêbado. É que a parede, ele faz uma curva em 90 graus e fui catando cavaco, velho. Devia estar bêbado já? Não, não tá, tava, mano. Pior é isso, eu tava perdido por causa da música e da luz. Deu uma fuçada no, na parede da porra da Pink, velho. Saiu de lá com o nariz sangrando, quer dizer. Eu saí de lá mais tonto do que eu entrei, tá ligado? Eu nem lembrava o que eu tinha ido fazer lá dentro. O que aconteceu? Nossa. Fui estuprado. É, fui estuprado. O que a gente tem lá dentro, velho? E aí, como é que foi? Foi ótimo. Foi ótimo. Tô voltando lá, inclusive. Não, mas esse negócio de banheiro, cara. Banheiro é um negócio assim. Depende da situação festiva, cara. O banheiro, quando você vai no banheiro, você encontra situações mais estranhas possíveis, né, cara? Depende de onde você estiver, é estranho mesmo. É. Uma vez eu tava no. Naquele buffet ali perto da Unesp, Gabriel. Qual que é o nome daquilo lá? Tiquinho Buffet. É, então. Põe no reverso aí, Igor, pra não fazer propaganda dos caras. Ah, porque a gente vai influenciar as pessoas a irem lá. Mas assim, eu fui lá no banheiro dar um mijão, cara. Na hora que eu entro e tal, pá, mijei ali no mictório exterior, porque tinha as cabininhas, né? E tinha os mictórios exterior. Pá, mijar, de repente, pum, dá um encontrão, assim, cara. Eu ouço um encontrão dentro da cabine. dentro da cabine, né? Dentro da cabine, tá ligado? Das casinhas lá, né? Aquele chacoalho, né? Aquele chacoalho. Não, deu um blam, assim, na porta. Na hora que eu olho pra trás, cara, a porta aberta, saiu dois caras dentro da mesma cabine. Ixi, dois caras. E algum deles tava andando parecendo um compasso? Não, tava andando normal, cara. Assim, dois caras e o gesto que um fez com a boca foi tipo assim, sabe? Quando você limpa o que tá escorrendo da boca, assim. Ai, que nojo! Eu olhei aquilo, cara, eu imediatamente... Não, assim, ó. Não, Diga, depois eu complemento. Eu imediatamente, cara, tipo, ficou aquela situação estranha, porque ficou os dois caras que estavam no banheiro, aparentemente só tinha eles dois ali, eu no mictório da frente ali, os caras saindo do negócio, eu tava com meu pau na mão. Você com a mão Você até puxou a calça mais pra cima, né? Vai que não, eles vão fazer outra coisa. Eu nem sei, eu saí, eu não sei o que eu fiz, velho. Eu saí de lá direto, mas, tipo, eu não sei se eu saí mijado ou não, velho, porque eu não botei a mão. Eu saí de lá imediatamente, cara, eu não sei se respingou, pá. Não. Aí você pensa, não, eram dois brother, um foi vomitar. É o que a nossa mente tenta entender, né? Dois brother, o cara foi segurar o cabelo do outro, né? É, mas ele tá não, era um... Ele tá tão louco que ele foi segurar o cara não beber água da privada, tá ligado? É, não, tem que ser isso, tem que ser isso, por favor. É isso, velho. É seja isso. O cara fica paranoico. Seja isso, tá, seja isso, seja isso. Aí você sai da porta do banheiro, você vê um deles gritando... Ai! Não, mas adoro essa música! É, tipo assim, não é nem questão de homofobia nem nada, tá ligado? É porque eu não sou gay, cara, tá ligado? Mas assim, eu tô ali mijando, mano. É um ambiente legal de ver esse tipo de coisa, né? Você tá... você tá com a mão atada, né? É vai que o cara fala assim, dá licença. Quer que eu chacoalhe pra você? Sem a mão? Lógico que não é porque você é homem e ele pode, e ele provavelmente seja gay. Provavelmente. Ele já tá fazendo um boquete pro outro no banheiro. Provavelmente ele pode ser. Às vezes não, velho. Ah, não, foi forçado. Nunca falei que o cara tá pagando um boquete pro outro. Não, cara, mas tipo... O engraçado foi que, tipo, parece que o cara expulsou o outro dentro da cabine, cara, fez pum. Ah, já gozei, pô. Mano do céu. Eu não sei como é. Eu saí dali, cara. Foi no coquetel tipo, na semana de letras, Gabriel. Ah, então eles eram gays. Certeza. Foi na semana de letras, os caras eram gays, sim. Não. Sei lá, cara, foi muito estranho isso. Certeza. Mas enfim, tipo, banheiro, cara, você vai em banheiro de festa, você vai encontrar esse tipo de coisa. Cara, banheiro, tem outra situação que aconteceu comigo, mas tipo, eu caí de novo, né, tá ligado? Não tem problema com banheiro. O Gabriel gosta de cair em banheiro, né, mano? Não, mas tipo... cair em banheiro, mano, tanto faz, velho. Não, cair em... eu não caí no banheiro, porque assim... Eu fui no João Rock, que é um festival de rock de Ribeirão Preto. Seria um evento festivo, é um festival que reúne geralmente 5, 6 bandas, dá 12 horas de música. É bom, velho. Tem umas 2, 3 bandas que não prestam, mas tem muita banda de rock boa. E aí eu fui... Tipo... Não, tipo, eu gosto de CPM22 e geralmente eles vão. Cara, eu ia falar, tem umas bandas que não prestam. Tem lá CPM22, Rapa... Porra, velho! Legião Urbana. Ô, louco, Rapa é bom pra caralho. Nossa, que isso. Eu não sou brasileiro, vocês sabem, né? Eu sei, mas enfim. Aí eu fui nesse... Tava lá e tal. Tava eu e um primo meu, falou, aguenta aí, que eu vou no banheiro. Ele falou, não, calma aí, vamos lá, né? Banheiro grande. Então tava indo eu e ele tava... Não que vai junto, mas é que o show tem 45 mil pessoas. Aí pra você não se perder da pessoa, é meio que assim, ande junto sempre. É, andar em grupinho, tá ligado? Mandada. Aí tava eu e ele tava com duas amigas, a gente indo pro banheiro, elas foram pro banheiro feminino, e eu meio que me perdi assim, ele falou, não, é aqui, cara, o banheiro masculino é aqui, né? E eu ouvi a voz dele e virei pro lado pra poder ir atrás dele, tinha um degrau na minha frente, tipo, era um degrau de uns 20 centímetros de altura, eu não conseguia erguer o pé, rolei na terra, logicamente. Na porta do banheiro. Aí a hora que eu... Problema, cara? Não, a hora que eu acabei de rolar na terra, eu levantei e dei aquela batidinha pra tirar areia, sabe? Entrei no banheiro, na hora que eu entrei no banheiro, eu senti água no chão. Falei, nossa, que nojo, cara, tem água aqui. O cara caiu no mijo, mano. Não, olhei pra frente, tinha um vulto já encostado na parede mijando, que tava todo apagado o banheiro. Eu falei, cara, eu não vou mijar nesse banheiro. Eu vou abaixar a calça aqui pra mim, já vai vir um atrás, já que eu sou parede, vai encarcar eu. Aí eu virei pra porta e saí andando. Mas foi feio, cara. Caí de novo na porta do banheiro, duas vezes eu caí no banheiro. E eu detesto cair em banheiro. Depois disso eu tenho trauma. Tem uma história minha. Não, bom, mas tipo assim, essa história que eu vou contar agora de banheiro, só antes de você começar, Igor, porque é de banheiro também. Não, não é nenhuma história, é só uma coisa que acontece às vezes. É rapidinho, não vai nem atrapalhar. Tipo, às vezes você tá bebendo um pouco, né? Bastante. Você tem que dar uma mijada, né? Porque a cerveja, você sabe que ela diurética. Só que se você parar ali muito assim, você começar a viajar, rodar a cabeça com a cerveja, faz a sua cabeça rodar. Você dorme. Mijando? Opa! Nossa, que lindo. Você dormiu mijando, mano? Em pé. Aí eu acordei, mas foi rápido, assim, tipo, coisa de 10 segundos. Tipo, só certeza. Nossa, Igor, por que você tá com essa calça assim? Ah, cara, sei lá, 1.300. Nossa, Igor, que cheiro de mijo que você tá, cara. Ah, mil mano, fitas aí. Banheiro, tá sei lá, velho. Ei, será que... Você tem certeza que foi só 10 segundos? Não, foi rápido, foi rápido. Oi, eu sou Marcelinho e hoje eu vou contar um conto do bêbado que dorme mijando. Oi, meu nome é Marcelinho. Não, você nem precisa me afinar a voz, né, Igor? Não. Que legal, cara. Parabéns pra você. Vai, Luquinha, sua vez. Eu só vou não, gravar cara. Assim agora. Mas, tipo... Esse tipo de... Não, para. Parece um verdade. Mas, tipo, essa história de banheiro, né? Não é em festa, tipo, balada, tá ligado? É em festa, tipo... Tem uma grande amiga da minha mãe, que ela... O filho dela, acho que ele tava fazendo uns 27 anos e tal, ele ia casar. E aí, na festa de casamento do moleque, do cara, tá ligado? Na festa de casamento dele, foi num buffet e tal. Agora eu não lembro que buffet que foi. É o padrão, né? Ah, é um buffet. Foi num buffet que eu lembro. Aí, o que acontece? Eu entrei no, tipo, buffet grande, chique e tal, ia servir todo mundo vestido bem, tá ligado? Lucas com a camisa... Não, do Led Zeppelin que ele tem. Flight of the Raven. É, a laranja lá. Vai tomar no cu, mano. Mano, para com isso, amigo. Mas, tipo, aí, mano, eu entrei fui no banheiro, né? Tipo, vou mijar, né, mano? Antes eu vou dar uma mijada, uma peidada aqui pra ver se... Libera espaço pro buffet, porque o meu negócio era comer, não, tá ligado? Foi vomitar pra comer mano, mais. Porque... Não, mano, porque eu sou assim, velho. Eu não sou muito de... Pelo menos quando eu tinha... Na época eu tinha uns... 15 anos. Tipo, eu não era muito de ir pra festa e tal, pra ficar dançando e tal, mas... Aí eu falei assim, então eu vou aproveitar pra comer, né? Buffet, é grátis, não sou eu que tô pagando. Nossa, é muquirana pra caralho mesmo, né, velho? Vai, segue. Aí, mano, eu entrei no banheiro e tal, tá ligado aqueles banheiros que tem... Você entra no banheiro, ele tem um monte de coisa já. Ele tem um Listerine, tem um pacote de camisinha e tal, tem um monte de coisa, né, mano? Pacote e aí... de camisinha em banheiro de buffet, velho. Que buffet que é esse, nossa, né? Não, mas tinha, são preparados, tá ligado? Não, mas tinha. Aí, cara, na hora que eu fui ver, mano, eu achei um moleque. Tipo, eu achei um moleque lá dentro do banheiro e ele tava. Ele tava, tipo, sabe o mictório? Ele tava, tipo, acocorado. Mas, cara, ele tava acocorado embaixo ali do mictório. Embaixo? Não, tipo, ali perto do mictório, mas pra baixo, assim, sabe? Parece que ele tava tentando se esconder ali embaixo, bem encolhido. Aí eu fui, tipo, não cheguei perto do moleque, né? Eu falei, vou mijar e tal. Entrei na cabine e tal. Na hora que eu saí, eu acho que eu fiz um barulho, né? O moleque olhou, tipo, assustado pra mim, tipo, pã, caralho. Na hora que eu olho, o moleque tá com a bochecha cheia, tá ligado? Como se tivesse coisa na boca. Tá ligado? E eu percebi que todos os mictórios tinham aqueles sabão, aqueles... Sabe aquele sabonetinho que põe aquele, no mictório? Aquele pô? Redondinho. Isso, que mano. Que você mija em cima tinha, dele. Todos tinham um rosinha, mano. Menos um. Eu falei, mano, esse moleque não tá comendo isso. Nossa. Cheio cara. De raiva na boca, né? Bagulho espumando já. É prospirose, mano. É, mano. É no pedaço. Esse negócio de banheiro de mictório, eu já vi gente sentando, velho. Mictório já. E não era um, era dois. Um do lado do outro, cara. Dois caras sentando? É, nossa. Velho. No mictório, eu já vi gente sentando. Sentando como assim, mano? Tipo, em achando cima... Achando que é um vaso. É, sei lá, o cara vai cagar aí senta não, no mictório. Cara, isso é nível etílico máximo, né? O cara não tá ciente das suas faculdades mentais. Mas, foi engraçado ver o molequinho, mano. O Smigo, né, meu precioso, aí come o sabonete. Nossa, que nojo, velho. Nossa. Esse sim pegou sífilis depois de comer, né? Ah, vai saber o que ele pegou, né, cara? Pentelhos. Nossa. Ai. Enfim. Cara, teve uma vez, João Rock de novo. Meus eventos festivos barra... Você só foi pro João Rock, né, mano? Você só vai cair, pro João Rock, né, mano? Só vai pro João Rock, vai no banheiro e vai cair. Essa é a sua história de novo. É esse o programa. Não. Fim do podcast. Tipo, eu tava sentado encostado numa parede de... Uma parede de ferro que eles fazem pro camarote, né? Eu não estava no camarote, logicamente, sou pobre. Tava no povão. E aí eu sentei, tá ligado? Isso foi quase deu merda pro meu lado. Eu tava sentado, pro meu lado tinha uma mina. 20 centímetros pro lado tinha uma menina. Eu tava morrendo, já tava fazia quase 8 horas que eu tava pulando que nem um louco no show. Parou uma mina na minha frente, exatamente na minha frente, auxiliadas, escorada, né, por dois amigos. Sabe quando ela tá... Sabe Mortal Kombat? Fijinho. O cara já tá... Isso, naquela parte, ela tava daquele jeitinho. Aí ela vomitou em você. Olhando fixamente pra mim. Faz o tempo de eu ir pro lado. Tipo, a mina que tava do meu lado foi pro lado, eu fui pro lado do... Depois, tá ligado? Eu joguei um pouquinho pro lado, a mina lavou lá o lugar que eu estava, exato. Mas assim, veio um jato. A minha sorte é que não espirrou, tá ligado? Exorcista. É isso que eu ia falar. E pior é que depois do amigo dela sair de perto, ela sentou em cima do onde ela tinha vomitado. Nossa, achei que, cara. Achei que o amigo dela tinha pegado ela depois. Deve ter pego, né? Voltou na mesma van. Nossa. Cara, foi muito tenso, velho. Aquele cheirinho azedinho. De leite, tá ligado? Nossa. Na verdade, era uma vodka azeda, né? Porque... De boroba. Não, mas história de... Vou entrar nesse ramo escatológico já. Eu vomitei uma vez na minha vida só. Mas foi uma festa memorável, porque eu não lembro muito. Mas foi engraçada, sabe? A situação inteira foi engraçada. Provavelmente o Queiroz vai reconhecer de algumas coisas que eu já contei. E eu tenho vários causos da mesma festa. Coisas engraçadas. Foi a festa da foto... Só me responde. É a festa do fudeu muito? Não. Não é a festa do fudeu muito? Na por incrível que pareça, na festa do fudeu muito, aquela que eu tô na foto lá, ou não? É dessa que eu tô falando. A de que eu saí de branco lá? Não, eu saí positivo naquela festa. Peguei uma mina lá, mó bonita. É, mas saiu bem mesmo, tava... Aquela foto fudeu muito, tá ligado? Você sabe que eu vou usar aquilo contra você. Ah, cara, só porque eu tô do lado do cara que pegou a mina que queria sair comigo? Não, só por causa disso, né? Nada demais, ó. Isso acontece todo dia. Depois o cara veio me abraçar chorando, não sabia. Mas então... O cara, foi mal. Eu peguei a mina que você queria pegar. Ele nem sabia, coitado. Ele ficou mal, quase chorou. Mas então, é uma segunda festa, um pouco mais no futuro que essa daí que a gente tá falando. No vindouro ano de? 2013. Eu bebi um pouco, assim. Fui bebendo, comecei com a... Bebeu um pouco, mano. Eu te conheço, Igor, mano. Eu comecei com a cervejinha, né? Normal, tava. Tinha professores, inclusive. Não sei se nem eu posso falar isso. Tinha a galera ali, aí todo mundo foi bebendo, aí a gente começou a fazer. Eu sou um exímio preparador de batidas. Batidas e drinks. Isso é verdade, não é mentira. Aí eu fui fazendo uma batida ali pra galera. Morango, marguerita, a popular caipirinha aí do nosso Brasil. Pera aí. Ah, que engraçado, Gabriel. O cara para a minha história pra fazer uma piada engraçada. O que foi? O que aconteceu? Eu não vi. Então, né? Caralho, minha bateria tá acabando. Ele falou que ele é ótimo em batidas. Nossa, agora que eu vi. O cara para a história que eu tava contando. Mas então... Mas então, eu tava lá, né? Comecei a fazer... Então bate mal pra mim. Comecei a fazer os drinks pra galera, pra mim também. Fazia mais pra mim do que pra galera. Fui bebendo, aí sim, você bateu, né, pra galera, então. Ah, que engraçado. Aí até que... Até que chegou nessa festa duas pessoas. E elas são parentes. Queiroz já deve ter sacado quem é. Irmãs, elas são. São irmãs, só que não são parecidas. Ah, uma é mais velha e outra é mais nova. Não, Júlia. Elas podem ser gêmeas. Não são gêmeas. Como que elas são gêmeas se têm idade diferente? Mas então, pode ser que um dia eu tenha... Eu não, né? Essa mina tem que sair comigo, só que eu não percebi, mas então. Eu comecei a fazer ali a batida, e o álcool foi subindo, eu comecei a conversar com a mina e não percebi o que tava acontecendo. Eis que chega uma hora que dá um blank, assim, na minha memória. Eu esqueço o que aconteceu, não sei. Disclaimer. Não, disclaimer não. Dá um... Apaga. Aí eu volto, eu tô pegando uma garrafa de Stella Artois, outra de Absolute, eu abro o Absolute, coloco na Stella Artois, e a Stella Artois tava semi-cheia, tampo com a mão, misturo e bebo. Não é legal. Tá, e você acordou só notando, né? Você acordou com um cheiro de presunto na boca. Não, aí eu fui bebendo, assim, e eu ouvindo comentários. Para com isso, cara, não faça isso. Morra. Falando, não, tô de boa. E eu tava de boa, porque eu estava sentado. Essa é uma outra dica que eu tenho que dar pros ouvintes. Se você beber, beba sentado. Mas não levante, nunca mais. E eu tava sentado e fazendo isso, e conversando com a mina, e aí puxando papo, né? E não sei. Aí saiu pizza. que um professor nosso aí faz pizza. Falei, nossa, vou pegar uma pizza. Levantei. Bum, a memória corta. Não, a memória cortou. A memória volta, eu peguei um prato, uma pizza. Tô tentando tirar um pedaço da pizza pra pôr no prato. Só que eu não consigo, porque eu peguei a colher ao contrário. E a parte abaulada tá pra cima. Nossa. O embotamento, define o embotamento. Não, aí eu... E eu não consegui, eu falei, nossa, essa pizza não tá vindo. Aí eu só consegui enxergar o Bolívia, sabe quem é, Queiroz? Sei, Bolívia. Ele olhou pra mim, você quer que eu te ajude? Eu falei, positivo, cara, eu acho que eu vou precisar de um pouco de ajuda pra comer. Aí o cara... Positivo, o cara ainda tem condições de falar positivo. Aí ele fez um trabalho tão difícil de pegar uma pizza cortada e pôr num prato. Falei, muito obrigado, cara, Deus te abençoe. Aí eu comi a pizza, de boa. Não dei trabalho, eu só tava bem lento. Não deu trabalho, mano. Quer ver? Não, tem mais coisa ainda nisso aí. Não, mas tipo, muita gente... Ah, eu não vomitei, não dei trabalho, não briguei, não fiz nada. Eu só tava muito lento e bêbado, mas tipo, não dei trabalho. Depois pra vestir você, que você... Não, essa é outra festa. Aí eu fiquei lá conversando com a menininha, pai, aí minha memória volta. Eu tô no carro. Voltando pra casa, que eu não sei, eu consegui ligar pra casa ainda. Aí eu vomitei. Falei, para o carro que eu preciso vomitar. Eu nunca tinha vomitado antes, mas aí eu entendi por quê. Porque eu não sei se foi porque eu misturei vodka com cerveja no mesmo recipiente. Não, não sei, cara. Talvez. Ah, não. Foi porque você já tava trilouco quando você foi. Fez ah, isso. Tem uma outra história também. Eu virei um exímio jogador de sinuca. Bêbado? Opa! Só que. E foi engraçado. Assim, na festa isso tinha mais graça. Inclusive, eu quero saber, sabe? O cara ficou mais louco que eu. Acho que ele ficava só estudando, tanto é que ele é aí, médico. Ele se libertou, não é tanto... médico ainda, mano. Então, mas ele tá estudando. Ele só ficava estudando e o cara bebeu tanto, ele ficou pior que eu. Eu já era ligado, eu ouvi falar, foi nessa festa aí que... Eu já era acostumado a beber. Só bebi um pouco a mais, mas tipo, nada do que eu não conseguisse contornar ali. O cara ficou doidaço, falava alto, sabe? Gritava. Precisa abraçar os outros. Tipo, isso, ah, você aí. É demais. E o cara... Eu te amo, eu te amo. E o cara, o cara é mó tímido, sabe? Não fala com ninguém, fica só estudando. Ficava só estudando. Deve estar até, né, hoje. Mas aí o cara se libertou nessa festa, né? Foi engraçado esse dia. Pior, cara, é quando você tem que ser vestido por alguém, cara. Ah, quer, eu vou contar outra história minha? Conta. Fica à vontade, mano. Só com o Igor e ele fecha o podcast. Então, tem outra história. Minha amiga, a Ira, que você também conhece ela. Ira, amor. Ira, muito minha amiga. Ela... Também, né, cara? Bonita pra caramba. Bonita pra caramba. Ela veio aqui em casa, né, que a gente ia numa festa. Acho que chama só Play Up, a festa. Festa do Branco. Aí eu falei assim, não, vem aqui em casa, eu comprei uma cerveja aqui, a gente faz um esquenta. Aí ela... Esquenta pra festa. É claro, rapaz. Aí a gente veio aqui, ela trouxe champanhe. Aí a gente começou a beber, comeu salgadinho. Champanhe, ela trouxe. Champanhe para brindar. Aí ela. Champanhe, né? Aí a gente começou a beber. Começamos a beber uma cervejinha. Eu tinha comprado presente de aniversário pra ela, uma Duff. Aí bebemos também. É, foi só eu que dei coisa pra ela. Não quer dizer. Eu dei uma Duff pra ela. Aí, você bebeu a Duff? Mas os dois beberam. Aí bebemos bastante Skol, que é o que tinha aqui. Bastante, mais. Aí abrimos champanhe. Eu quase quebrei a lâmpada de casa, mas tudo bem. Nossa, os caras não sabem. Cara, quando você for abrir champanhe, mire no olho da pessoa que você odeia. Então, eu estourei o champanhe. Virar pra lâmpada. Quase bateu. Aí a gente bebeu também bastante. Bebeu uma garrafa de litro e meio sozinho. Aí a gente tava bem já. Só que, tipo, ela veio arrumada pra ir pra festa já. Eu, como tava em casa, tava de boa. Eu falei assim: ah, me troco e depois eu vou. Só que aí eu tive um pequeno problema. Você vomitou. Não. Você ficou louco. Na hora que eu levantei, que eu tava sentado, eu fiquei doido. Aí eu fui lá, depois pus calça. Bem, né, que eu consegui. Fiz tênis, calça, só que eu abotoei a camisa. Só que, tipo, manja o João Canabrava, que abotou as casas erradas, e não é mentira. Às vezes a pessoa pode falar, ah, tá inventando pra contar no podcast. Não, é verdade, isso eu juro. Eu abotoei a camisa errada. Umas duas casas, assim. Aí eu falei, ó, tô pronto. O pior é o cara enche a boca pra falar, tá ligado? Aí ela olhou e falou, nossa, Igor, você tá botando a camisa errada. Eu falei, sério? Que camisa? Que camisa? Ela falou assim, aí ela falou, não, deixa eu te ajudar. Aí essa foi a história que eu tive que ser vestido por alguém. Cara, que feio, mano. Aí tem mais coisa dessa história, dessa mesma não, festa, assim, hein? Você sabe que a pessoa, já que estamos entrando em papo de bêbado, cara, tem vários tipos de bêbado, né, Igor? Ah, tem vários. Tem o legal é ver o comportamento da menina bêbada. Ah, isso é engraçado. Essa, é tipo, ela é muito amiga minha, então a gente tava muito louco, mesmo aqui em casa, então podia ter rolado qualquer coisa, mas a gente é amigo, não é friendzone. A gente é amigo mesmo, sabe? Porque, tipo, do nível que os dois estavam ali, não existia friendzone mais. Já entendi, Igor, tá? Caralho, mano. Tudo bem, cara. Mas, isso tipo... acontece com todos. Cacete, mano. Não sou eu que tenho friendzone por ela. Mas... vai tomar no cu, mano. Ô, caralho. Mas, nessa festa, ela ficou um pouco louca, assim. Eu não sei se eu posso contar isso, mas vai denegrir a imagem da pessoa. Acho que não. Nome fictício. É, então, a pessoa, sei lá, a feiticeira do He-Man... ela tava de vestido. E ela bebeu bastante em casa, na festa. Ela começou a dançar de vestido. E aí? O vestido sobe, né? Ah, com certeza. As amigas tentaram alertar, mas tentaram. Ela deve ter falado, cala a boca que eu tô me divertindo. Mais ou menos isso. Mas foi engraçado esse dia. Foi o dia que eu fiquei com a menininha lá. É bonitinho até. Foi o dia que você embebedou a menina pra poder... Não, esse é outro. Esse é outro dia. Cara, esse é outro dia. Esse negócio de bebida. Não, fala aí. Eu tenho um amigo meu. Não tem nome fictício pro cara. O cara é um gigante. Ele é alto pra caramba. E isso Zé a gente Mar. Tava... pode ser. Pode pôr o nome do chefe. E a gente foi numa festa de 15 anos. Tava na oitava série. Então tava eu, ele, o Inivaldo, o... sei lá, o... Pedro, tudo se divertindo, brincando, e eu comecei a ver o Zé Marques beber, tá ligado? E aí ele ia lá, e ele é grandão, todo mundo fala, não, ele vai aguentar. Eu, nas primeiras duas horas de festa, eu vi ele beber mais ou menos uns 8 coração. Então você imagina que o cara já tava bom, né? Coração Blue? É. 8 shots, tava... né? É, copinho, o copo que dão no buffet. Putz, eu bebi um shot desse numa festa um dia. É, isso aí, ele já tava legal, né? E que... aí ele chegou em mim, ele tinha na época... fez a proposição. Quase isso, ele tinha uns 2 metros de altura, eu tinha 1,70 m, como eu tenho hoje. Ele olhou pra mim, ele não conseguia parar no mesmo eixo, tá ligado? Ele olhou pra mim e falou, Pinguim, véi, dá uma olhada como a saia é bonita. Aí, tipo, eu olhei pro lado, vi realmente, mano, realmente, ela é bonita, cara. Véi, eu vou pedir pra ficar com ela, mano, tá? Então vai lá. Só vou beber mais um pouco pra criar coragem. É a pior coisa que você pode fazer, mano. Aí ele foi e bebeu mais um pouco, ele bebeu mais umas 4 ou 5 vezes pra criar coragem. Aí eu estava próximo quando ele foi fazer a chamada. Então, tipo, você imagina o tropeço da família Adams andando bêbado. Ele chegou nela com uma sensualidade, uma sutileza ímpars, e fez assim pra ela. Ímpars, né? Ímpars. Tem uma ideia como tava ruim. Ela, vem cá que eu quero falar um negócio. Eu não preciso nem dizer que a menina saiu correndo, né? E eu não preciso nem dizer que aí começou a parte engraçada da história. Porque ele resolveu que ele ia se matar. Nossa. Uma piscina de 1,5 m de profundidade. O cara tem 2 metros, tá ligado? Ele foi pra se jogar de cabeça, tá ligado? Ele ia se matar, mano. É tipo, que pariu. Um amigo nosso, o... Cebola. Paulo, eu tinha colocado o nome de Pedro, mas é Paulo. Paulo correu e agarrou ele. São dois apóstolos, né? É, tipo, só que o Paulo, ele tem mais ou menos 1,80 m. Hoje ele tá com um pouco mais de altura, na época ele tinha 1,80 m. E ele pesa 40 quilos. Então ele é magrelo. Ele não deu conta de segurar o corpo do Josi. E o cara começou. O Zé Marques. Nossa. Porra, eu já confundi, então foda-se, vai os nomes normal. E o Josi começou a levar o Paulo junto pra água. Festa de 15 anos, todo mundo de terno. Aí juntou o Léo na perna do Paulo. Paulo abriu a perna, tipo, um espacate em pé, e eu tive que juntar o Léo pro Léo não ir junto. Tão pesado que o tio Josi tava na hora. E aí, por fim, teve que vir um último amigo pra puxar a gente de dentro da piscina, que a gente quase caiu na piscina. E foi mais ou menos aí o resto da festa inteira. Isso foi no meio da festa, isso era uma meia-noite e meia, ele foi até 4 horas da manhã reclamando que a Tiela deu um toco nele, que ele nunca tomou um toco tão feio. E ainda deu conta... a menina não falou nada, pô. E ele ainda deu conta de, tipo, a hora que o Paulo foi falar, ô tio Josi, não fica assim, olha eu, cara. Eu também já tomei um monte de toco. Ele teve capacidade de olhar pro cara que tava ajudando ele e falar mas se eu fosse feio igual você, eu nem me ficava triste de tomar toco. Nossa, que filha da puta, mano. Esse é. Cara, eu dei muita risada aquele dia. Essa é uma cena que marcou as minhas festas, tá ligado? Não, é tomar toco assim... Não, eu acho que a cena que marcou tuas festas foi você ir pro banheiro e bater a cabeça, porque é só o que só tem isso, né? Marcou tanto que ele só tem essa história. Não, mas tomar toco, assim, eu falo, eu nunca tomei toco. Tá. também. Mas nunca chamei ninguém pra sair, nem pedi pra ficar, então eu tô even. Em compensação, eu já provavelmente já deitou, ou vai vir ainda. Mas, festa de 15 anos, eu fui em uma festa de 15 anos na minha vida, das minhas primas, e tipo, elas são bem mais velhas do que eu. Elas são mais velhas que eu, então eu não lembro muito da festa, mas... Mais recente, assim, quando eu já tinha, sei lá, meus 15. Eu nunca fui em uma festa de 15 anos. Agora, momento, campanha triste. Convide o Igor para uma festa de 15 anos. Se você for gatinho, ouvinte, tiver 15 anos aí, me convide para sua festa. Ou se você tiver amigas gatinhas, é claro. Convide o Igor para a sua festa. O Igor dança valsa com a aniversário. 15 não, 18. Caralho. Quer ser preso, né? É, porque eu posso ser preso já. Não, mas você pode dançar a valsa e não pegar ninguém. Ah, não tem graça. Mas tipo, sabe? Tem uma gatinha de 15 anos. Sabe o tipo de festa que, assim, a maioria das pessoas sabe disso, mas tem vergonha de falar que é o tipo de festa que você vai pegar os outros? Porra? Quermesse. Mano, quermesse, velho. É verdade, cara. Eu vou pra comer pipoca, mano. Virgem, né, velho? Mano. Ah, eu vou pra quermesse comer pipoca e lanche de pastelão. Vou jogar bingo. Jogar bingo com meus amigos da terceira idade. Jogar bingo com a vovó, tá ligado? Não, jogar bingo com o pessoal da catequese. Mano, eu vou jogar bico com meus amigos da catequese. Não, mano, mas você tinha uma noção, velho? Eu fazia o seguinte. É porque é o seguinte, é tudo pobre também, meu bairro aqui. Você nunca pegou em quermesse, né? Ô, louco. Eu ia meu bebê, perdi meu bebê em quermesse. Sério? Eu ia pra quermesse. É sério. Os dois, né, Queiroz? Dois bebês você perdeu aqui na quermesse. Ai, que engraçado que você é, cara. Eu gosto da tua voz primeiro pra antes falar bosta. Mas... Ah, cara, por que você fala isso, cara? É o Darlan, tá ligado? The treta has been planted. Que é Darlan, cara? Não, mano, mas tipo, inclusive teve até falado do Darlan. Depois. Mas assim, eu ia nas quermesses, eu trabalhava de garçom, tá ligado? Porque, tipo assim, pra trabalhar na quermesse é só você falar assim, ah, quero ser garçom. Os caras deixaram, porque não tinha ninguém pra trabalhar naquela porra, tá ligado? E aí, é cara, assim. Não pode aí, trabalhar de churrasqueiro, né? Aí, como eu trabalhava, tá ligado? As menininhas vinham em cima, entendeu? Porque eu era o cara que trabalhava lá na quermesse. Vinha em cima. Traz um refrigerante pra mim. Não, mano, fora e isso. Traz um pastel de flango. Eu lembro até, velho, que tipo, eu moro duas quadras da igreja que tinha as quermesses aqui, tá ligado? E aí, tipo, eu tinha acabado de servir lá as mesas, tava o pessoal tudo indo embora. Tipo, quermesse acaba cedo, né? Acaba umas 10h30, a quermesse acaba. E aí, mano, tava indo embora pra casa, de repente, na hora que eu chego em casa, toco a campainha. Aí eu falei, mas que porra é essa, mano? Na hora que eu vi, mano, eram uns 5 caras falando assim, ô, chega lá que tem uma menina querendo falar com você, cara. Eu vim buscar você aqui porque... Tipo, os caras vieram me buscar. Isso que é amigo, hein? Os caras vieram me buscar pra eu catar a menina, mano. Mas qual era o nível da menina? Isso? Não, mano. Isso que é amigo. A primeira, assim, não, essa foi a primeira, tá ligado? A primeira você não escolhe, né, mano? Tá, tipo, a pergunta não foi se ela era bonita. A pergunta foi... Ah, pô, eu escolhi, cara. Qual era o nível da menina? Não, o nível da menina é tipo assim, você quer uma nota? 0 a tipo, 10. Qual... Entre Honda ou Rio? Entre 0 sendo... E Honda. Entre 0 sendo a mina do Mortal Kombat, que tem 4 braços, que eu esqueci Shiva. O nome. A Shiva e 10 sendo a Scarlett Johansson. 6. Ô, oh, tá Shiva. Bom. Ô, louco. 6. Ô, Lucas, eu vou voltar pro seu interrogatório. Ela tinha bigode? Não tinha, mano. Ela tinha pança? Caralho, velho. Semi pança. A bunda dela era caída? Não. Ah, então vale os 4,5, vai. Então, mano, mas aí, tipo, quanta menina que eu peguei em quermesse, tá ligado? Cara, em quermesse eu sou bem toco, mano. Eu nunca fui numa quermesse. Nossa, cara. Eu não sou muito religioso. Tipo, eu era... Não, eu também não sou religioso. Quermesse não é pra... Não é eu nem católico, você não sei lá Deus, comer pastelão e fazer as coisas. Eu era tão retardado, mano, porque isso é coisa de retardado. Sim. Que eu marcava no calendário os dias das quermesses, tá ligado? Cara, era o psico da quermesse. Tá ligado? É tipo o bolso das quermesses. É o bolso das quermesses. Nossa, velho. Mas, mano, é um tipo de festa. Todo mundo já catou alguém em quermesse. Mesmo, a não ser o Gabriel, mas... Nunca peguei ninguém, velho. Não, na quermesse, eu nunca fui. Em quermesse eu nunca consegui ninguém, velho. Eu já tentei. Eu ia todo ano em quermesse. Ia na quermesse perto da minha casa. Ia na quermesse perto da casa dos meus amigos. Ia na quermesse longe da minha casa. Em outra cidade. Tipo, eu não pegava ninguém. Eu viajava pra ir em quermesse. Tipo, você vê o nível que a pessoa tá. Cara, em outro estado. Tipo, porque geralmente, onde que você cata as pessoas? Você cata na escola, né, mano? Na escola geralmente, até valia a pena, mas... Foda que quermesse nunca rolou, velho. Tudo bem que as quermesses perto da minha casa eram tudo as tias aqui. Eu não ia nem uma menina. Ué, mano, quem é isso? Vai só as tias? As tias solteironas, mano. É, mano, nossa. Cata lá, ué. É, ué. Melhor nossa. Ainda. Que ela já tá sem dente, aí... Nossa, carinho, que burro. Nossa. Que foi mudar de assunto já? Eu bebi demais. sei se você falou, tem a história de um amigo meu, cara. Eu vou emendar. Não foi numa festa. Foi numa casa da Luz Vermelha. Vulgo, casa das primas. Aí se você nunca pegar ninguém aí, você é pobre, porque é só pagar. Esse meu amigo, ele foi numa casa dessa pra perder fazer a primeira vez dele. E é um daqueles bem chinfrim, que a moça de família mora no local. É 10 reais, custa 10 reais. É, que tipo, o quarto onde ela faz assim o na programa, frente, casa de família. É. Tem um pai de família lá também. Que delícia, cara! O quarto onde ela faz o programa é o quarto onde ela vive, tá ligado? E o cara foi, fez o serviço e tal, e era uma tia já, era uma velha. E a hora que acabou, deu sede, ele olhou pro lado de um copo d'água. Ele viu só de relance, pegou e bebeu a água do copo. Quer ver? Nossa. Aí ele era falou mesmo pra ela, nossa, obrigado. Você deixou um copo com água aqui? Mó atenção, valeu, não esperava isso de você. Ela falou, não, dentro desse copo aí, a água que tinha nesse copo é a água que eu coloco minha dentadura toda noite. Ah, puta que pariu. Aí não. Mas tipo, eu acho que o cara, se ele chegou a fazer umas certas coisas ali, a água da dentadura é o menor problema dele. Com certeza. Assim, né? Não, depois você encontra esse mesmo cara abrindo cabine do banheiro com um encontrão limpando a caralho. Comendo sabonete de mictório. Acho que a gente pode mudar de assunto, por favor. Ah, eu vou contar então a história do dia que eu troquei inglês pelo português. Inverte, troquei o português pelo inglês. Fala aí. É o mesmo dia que eu bebedei. Não, foi eu. Na verdade, sim. Eu tava no Vila Dionísio, um bar aqui de Rio Preto, uma balada da hora, um bar de rock. Não toca rock todo dia, mas toca rock. Não toca rock todo dia, mas toca rock, ok. Não é todo dia, mas toca. Aí eu fui minha amiga, muito recorrente na minha vida. E eu não vou falar o nome, mas eu vou censurar. Não, porque ela sabe quem é. Ah, eu sei. Aí tá os três coitada, conversando. Vítima. Tá, ela tinha terminado com o namorado no dia. Tá. Aí eu falei, é hoje. É hoje que eu devolvo tudo que eu sofri na minha vida. Bora botar. Aí, pá. Bora botar essa. Bora botar o que eu aprendi. É, aí, fica pra cantar. Pá, né? Conversamos, aí começou a bebidinha. E a gente tem esse estereótipo de nerd, tudo isso aqui. Eu sempre bebi. Não sempre, né? Comecei velho. Não tinha 10 anos de idade, bebia. Então, tipo, o corpo. Nossa, 10 anos de idade é a idade do que onde todo mundo começa. É assim mesmo, cara. Então. Com 12 anos a beber. Ah, eu comecei a beber bastante. Então o corpo acostuma. Tem uma hora que você fica de boa. Ficou calejado. É, e nesse dia, eu não fiquei nu, pelo menos no começo, tava bebendo de boa. E coisa forte, assim, só deste lado, porque do outro lado eu não bebo. Lá, não? Nossa, não. Que piada horrível, mano. Com então, meu, essas informações. Arrepende. Cara, mas isso foi o Igor que fez também. Então, tipo, só deste lado, assim, e Apple... Green, é aquele Apple lá que eu esqueci o nome. Verde. Bacardi lá, só isso aí. Ligado, mano. E puro. Eu não bebo, mas eu tô ligando. E tipo, como eu tava sem grana no dia, eu vi o bagulho mais barato, doses de Bacardi. Falei, é isso que eu vou beber. Bagulho puro, tá ligado? Eu perguntei, tem como pôr gelo? Ele falou assim, só porque você parece ser gente boa, vou pôr gelo, porque não tá incluso no copo. Nossa. Eu falei assim, né, cara, dá bem, obrigado. Imagina o bagulho quente. Aí vai descer rasgando, filho. Nossa. Esse é o famoso drink onça, né? Tá ligado? Ele desce e você já gosta de volta na pessoa que tá na frente. Mas o real. Mas como é que faz, Igor? Como que alguém tinha o Igor? Galáxia. Sente! Não acredito. Mas então, né? Você frequenta cabine de banheiro, cara? Não mais. Falando nisso, tem uma baladinha aqui perto do Cristo Rei que... É verdade, mudou porta, agora. Numa porta... A porta da esquerda tá ok, a da direita, perigosa. Mas então, voltando. Pada, tava bebendo Bacardi ali puro, peguei uma dose, duas, tava de boa, tava em pé dessa vez, tava de boa, conversando com as menininhas ali, tava namorando, mas ela não era meu alvo. Aí, pá, conversa vai, conversa vem, a gente pediu ali, as duas pediram uma paradinha drink de menina, um Sex on the Beach. Beleza ali, e a... Eu vou censurar os nomes, lógico, mas é bem fraca pra beber. Ela pediu um, bebeu, ficou alta já. Pediu outro, ficou bem ruim. Aí pediu um terceiro, elas pediram, era caipirinha, mas era caipirosca, na verdade, um vodka. Caralho. Pediram caipirinha com vodka. É, caipiralho. Caipiralho. Ficou bom pra você, Igor. Pediram um, ó. É, pediram caipiralho. Caipirinha é o quê? Caipirinha? Caipirinha é com cachaça. A caipirosca é com voz. Cachaça, limão e açúcar. É, a caipirosca. Caipi saquê é com saquê e caipiralho. Caipiralho é... Ele joga caipirinha numa parte do corpo. É viscosa. Ou é com alho. É, ó, que legal. Mas então, elas pediram a caipirosca. Pai, eu ainda tava no Bacardi. Não sei, tipo, meu corpo esse dia, ele fez um esforço muito grande pra não ficar bêbado. Eu não sei o que aconteceu. E eu tava de boa mesmo, assim. Aí eu sentei. Aí a gente tinha pedido, acabou o Bacardi. Eu falei, vou pedir uma caipirinha então, vou acompanhar. No que eu bebi a caipirinha, eu fiquei muito louco. Tipo, ele não ficou louco por causa do Bacardi, ele... ficou louco por causa da caipirinha. Eu já tava bebendo um bagulho muito forte há muitas horas. Ah, eu sabia que eu não devia ter comido aquela azeitona da empada. Tipo, eu fiquei muito louco, eu comecei a... Só que, tipo, tava todo mundo no mesmo nível, porque os três estavam doidos, tipo, muito bêbado. E eu lá, aí eu sem... Geralmente eu tenho esse problema, quando eu bebo, eu perco o limite. Você tem limite? Tenho, só que quando eu bebo, eu perco. Aí eu peguei e falei assim, ah, foda-se, já abracei a mina ali, já, tá ligado? Uma pessoa normal faria isso, só que eu preciso dar uma calibrada pra ativar os meus superpoderes aí. É, você precisa dar uma calibrada, duas, velho barreiro. Enfia 2 litros de... Bebe cinto na menina. Não, ele bebe duas garrafas, não, menina, de bebe barreiro, tá ligado? Duas garrafas de bebe barreiro, mas enfia direto na veia, tá ligado? O cara vai no posto e fala, desce o álcool aí pra mim. Ele pega uma seringa. Então a gasolina ativada, tá ligado, chefe? Pega a agulha, power. Enfia na veia do braço e vai. Então, né, aí pá, eu falei, já abracei a mina aí, né, pá. Aí, eu achei que você falou que já abraçou o capeta, mano. Aí pá, abracei a mina aí, pá, tá ligado? E pá. É, aí eu fiz uns assaltos depois. Não, aí abracei a mina ali, falei, ah, foda-se. Aí eu percebi que a maré virou para o meu lado quando ela encostou a cabeça no meu ombro. Começou a chorar. Ah, chorar não, né, mano? Sou um cara alegre. Nossa, coitado. Tipo, ah, eu tô bêbado. Ela encostou. Caralho, eu vou acabar ficando com esse cara, velho. Ela começou a chorar. Ela encostou a cabeça no meu ombro e falou assim, nossa, acho que eu bebi um pouco. Falei, ah, tipo... moleque é hoje. Tipo, o que que tem a ver? Acho que eu bebi um pouco, mas moleque é hoje, velho. Ah, eu falei, essa mina tá... Vixe. Só que aí, tipo, foi indo assim, eu fui só preparar. Porque, tipo, poderia tentar pegar ela ali. Poderia ser bem sucedido. Poderia. Só que o bom guerreiro, às vezes... aprende a esperar, pra você construir ali o seu terreno. Eu aprendi isso. Aprendi essa lição na vida aí, ouvintes. E só que teve um determinado momento que a gente conversa vai, conversa vem. Eu esqueci que eu falava português. Porque assim, eu de fato fiz durante 10 anos curso de inglês. Falo bem até. Ah, eu sou snob. Ah, eu sou um cara que fez... Mas é uma no cu, né, Igor? Ah, snob é quando a gente ficava na sala, no meio da sala de aula conversando em inglês, cara. Isso aqui não era bem snob. Eu não lembro daquilo, cara. Não, né? Não, que bosta, mano. Foi de cabaço isso, hein? É, ideia de quem? Caralho. Mas então, pai, eu esqueci que eu falava português. Tipo, sei lá, se uma delas falasse alguma coisa em português pra mim, eu respondi em inglês. Tipo, ele ativou a tecla SAP. Conversa. Eu tava muito maluco nessa hora aí. Tipo, ela falou assim, ah, então, né? Ela tava estudando em registro, né? Faz alguma coisa com biologia que eu esqueci. Biologia não, biologia é outra. É. Essa aí tá guardada no coração. Mas ela faz um negócio de agronomia. Aí ela falava alguma coisa da faculdade, né? Tava fazendo história na época, tinha vindo pra Rio Preto pra passar um final de semana. Aí perguntava alguma coisa da faculdade e falava, yeah, it's very cool, they're kind of junkies and people who smoke pot. Só que, tipo, eu esqueci o português. Até que eu me dei por mim o que eu tava falando, falei, cara, eu tô falando inglês. Idiota. Tipo, no dia foi engraçado. Ouvindo assim pode não ser tão engraçado, mas no dia foi engraçado. Pois é. E ninguém tá rindo, né? Dêem risada, caralho. mas foi uma situação bem louca. Até que chegou o dado momento. Tem uma hora que você tem que ir embora da festa, né? Com certeza. Aí na hora que eu fui embora... Geralmente a hora que o povo tá fechando o bar e expulsando você, é hora de ir embora da festa. Posso escrever, quando que você vai pegar essa menina, mano, nessa história tua? É agora, então. A gente já tá faz 3 episódios ouvindo essa história e você ainda não pegou a mina. Aí na hora que fomos levantar, né? Ela levantou pegando a minha mão. Eu falei, já era. Tipo aquele o hino do Santos, caiu na rede é peixe. Então, esse foi um dia de vitória, então eu conto vantagem. Mas não era outro nome? Que nome? Nada. Não, nada. Tua piada foi muito ruim, Gabriel. Eu entendi, cara. É por isso que eu sei que é. Ei, não era vitória. Não, mano, é vitória agora. Vai tomar no cu, Gabriel. Porque eu não posso falar esse nome porque tem alguém atrás de mim. Ah. Mas então. Se fudeu agora. Acabou de se fuder. É, bastante, até que ele tá quieto. Mas então. Assim, tem uma questão que é o seguinte: quando. Os negócios de namorada, né? Eu não vou. Ah, depois eu termino a minha história então. Não. Você não terminou? Não, eu ainda não peguei ela. Não, então vai. Então pega. Aí tô esperando essa porra. Tava pegando a minha. Então, né? Aí a gente foi mão dada, eu já cinturei ela ali, abracei e ela tava meio assim. Eu peguei a mão assim por trás da nuca. Peguei a mina. Esse foi um dia de vitória. Foi bacana esse dia. Pelo ver esse podcast, ela vai saber que é ela? Provavelmente sim, porque a história foi bem descritiva. Eu não sei se ela lembra. Na verdade, ela lembra que no outro dia ela me mandou mensagem. Dizendo, seu filho da puta, você se aproveitou de que eu estava bêbada pra... Não, ela falou assim, ai, que legal, você tentou me beijar, que bonito. Você tentou me beijar. Quer dizer que você não conseguiu, mano, você tá mentindo. Não, eu consegui, só que ela não conseguiu. Porque ela tava muito bêbada. Eu falei assim, ai, eu não consegui porque eu tava muito bêbada, mas o que a gente fez eu gostei. Vamos sair outro dia? Eu falei, lógico. Até hoje ela espera esse convite pra sair outro dia. Nada, depois aí. Eu saí mais 2 vezes com ela, só que aí depois eu... Não, cara, mas assim, depois que você começa a namorar, você tem a oportunidade de ver algumas coisas, cara, e como você não tá na ânsia de pegar ninguém... É, você já tem a sua minazinha ali, já né? Já tem a tua mina, você vê as pessoas fazendo umas cabacices, cara, que é... E aí você fala, putz... Eu já fiz isso. Caralho. Não, tipo, você olha e você fala assim, na hora que você vê o cara fazendo, cara, eu já fiz esse tipo de coisa. Não, mas tipo, tem coisa que não é cabacice. Não, mano, não é isso que eu tô falando. O que acontece é o seguinte, uma vez eu fui num churrasco, uma vez eu fui... Minha namorada, ela tem várias amigas e amigos que não são meus, né? Porque, até porque veio de escolas diferentes e... Enfim, é uma outra gama de amizades. E numa dessas, a gente foi convidado pra ir num churrasco em Guapiaçu. Tem história de Guapiaçu também. E aí, eu fui pra Guapiaçu com ela, né? A gente foi lá, pá, no churrasco. O churrasco é de uma menina chamada... É, se você quiser colocar o um nome fictício aí, eu vou falar que a menina chamada Eugênio é o nome dela. Então vai. Aí, cara, nessa casa da Ana Eugênio, tava todo mundo lá, tranquilo. Pessoal, gente boa. Inclusive, teve uns que trabalhavam comigo no correio, né? Então eu fiquei assim, não fiquei deslocado. Joguei truco lá com o pessoal. Como eu não bebo, sou uma pessoa que... Tenta de Deus, fazer... sou de Jesus Cristo. É um menino que Jesus Cristo tocou o coração. Exatamente, eu sou estético e homem de Deus. Detalhe, eu só não bebo, né? Não quer dizer que eu... Enfim. Use droga, né? Não, isso... Berel. Eu fumo berel de vez em quando. O Gabrix morreu, mano. Nunca mais vi ele, cara. Mas a gente tá gravando só. Gabrix? Eu. Aí, ele tava dormindo, cara. Eu tava bebendo ali pra poder falar da festa dele. Mas enfim. Aí eu tava nesse churrasco, cara. Algumas cenas desse churrasco foram bem assim. Puta, você me lembrou de umas histórias. Continua aí. Obrigado. O momento de você falar, putz, eu não acredito que isso tá acontecendo nessa festa. Primeira coisa, a anfitriã fez essa festa e os pais dela não sabiam que ela bebia. E tipo assim, você pode muito bem se sediar uma festa onde o povo bebe e você não. Não tem problema nenhum. É só você não beber. Mas assim, a menina bebia escondido dos pais. Só que assim, dá pra você esconder isso se você não for retardado, né? Ela foi retardada. Cara, ela passou mal de vomitar. Tipo, ela pegou. Primeiro que é o seguinte, no começo da festa tava de boa. Ela tava assim, não sei o que, bonitinha, arrumadinha com o vestido dela. Aí de repente pegaram um tabuleiro de dentro da casa dela e falou assim: vamos jogar esse jogo aqui. Era um tabuleiro de Ouija. Não, era um jogo tipo assim: você cai em tal casa, você toma não sei quantas doses e tal. Era um drinking game. Cara, no começo do jogo ela tava. De repente, cara, eu tava lá jogando truco, né? Na hora que eu olhei pro dentro, pra onde eles estavam, né? Na mesa onde tava o pessoal jogando esse jogo da bebida. A menina tava em cima da mesa, mano, arrancando o vestido dela. Tipo, arrancando o vestido, sabe, girando assim, tipo, E como? Agora, ele falou assim: agora eu vou dar pra todo mundo. Aí o cara tá assim: opa, eu sou o primeiro na fila. De repente, cara. De repente. A menina desmaia, cara. De cima da mesa, né? Tipo, olha a cena. Começou o jogo de bebida. Olhei pra minhas cartas. Eu tinha o zap, um 7 ouro e um 2. Pá, jogando, de repente, eu olho pra mesa. Já tava de boa. Na hora que eu olho pra mesa, a menina tá lá em cima. Eu quero dar pra todo mundo. Girando o vestido dela em cima da mão. De repente, no instante seguinte, ela vomita em cima da mesa. Tipo, acertando um monte de gente ali na e ela desmaia. Apaga. Nessa um monte de cocô, tá ligado? Nessa sequência. Aí foi aquela correria, né? Um monte de gente pegando ela pra levar pro... O quarto dela e tal, e limpar a menina e tal. Nisso, quando ela estava tentando recuperar a menina, isso tinha acontecido umas 3:30 da tarde. Era 6:30 da noite, ela não tinha acordado ainda. Caralho. Dormiu ou desmaiou? Tipo, não, sei lá, velho. Entrou em caboclo. Tipo, velho, na hora que. Aí os pais dela chegaram, mano. Aí encontrou a mina lá. Mano, olha que coisa ridícula. Como é que você sabe que a festa não deu certo? Quando o pessoal expulsa você da casa deles. Porque você tava causando transtorno lá. Você estava causando transtorno lá. Não, se bem que não foi bem expulsado, mas ficou uma situação constrangedora, né, cara? Tipo, a mina passando mal lá, os pais dela falando, não acredito nisso, aquele monte de gente parado e tal. Ah, você melhor jogando truco. Você ganhou o truco pra falar nisso? Ah, eu ganhei duas quedas, uma queda eu perdi. Ficou 2-1. Ah, beleza. Você me lembrou de uma história. Teve um churrasco que eu fui, me lembrou duas... Nossa, acabei de lembrar de uma outra história. Eu vou contar em ordem cronológica. Ah, era um churrasco de final de ano, né? Ah, o turma do cursinho, final de ano. Todo mundo muito amigo ali, não tinha ninguém chato. Foi todo mundo ali, divertindo. Legal, né? Bebi um pouco. Bebi socialmente no começo. Mas teve um cara que você deve até conhecer, porque eu acho que ele ainda estuda na escola que você também dá aula, eu não vou dizer o nome. É um gordinho de cabelo enrolado. Tem um monte, né? Você não sabe quem é? Não sei, tem vários gordinhos de cabelo enrolado. Ele parece um cabaço, ele é bem gordo de cabelo enrolado e usa umas calças apertadas. Continua sem descrição definida. Eu não sei o nome. Não bem definido. Nesse vindouro ano, ele tava em que... Sétimo ou oitava série, um bagulho assim. Ô louco, mano, então cabaço júnior. É, cabaço júnior. Ainda. Não, eu não vou reconhecer, mas falei. Então, né? Aí esse maluco aí quis pagar de garotão, bonitão, pá, que não sei o que. Se tem um bagulho que eu odeio, é essa molecada que acha que é o pica das galáxias. Ah, que eu não bebo tudo, que não sei o que. Moleque comeu, tipo, tava aí meus amigos do cursinho ali, a gente tava bebendo cerveja. Normal, né? Tava calor de manhã. De manhã não, cara. De tarde. Comendo cerveja ali, jogando sinuca, um truco. Normal, atividades de pessoas normais. Todo brasileiro faz isso, quase. Você disse que você não é brasileiro, mano. Ah, mas brasileiros e gringos também. Mas então, tava todo mundo falando normal. Aí esse maluco quis, tipo, tinha vodka lá, porque tinha comprado também, porque pra usar de noite, pra poder embebedar as menininhas novinhas que estavam indo lá. Cara, a técnica do Igor é, vou embebedar todo mundo e comer geral. Ah, mas não foi só eu que quis usar essa técnica. O pessoal do cursinho também quis. A gente, mas era pra isso, então tava guardado. Aí esse maluco falou, não, cadê? Cadê? A gente falou, não, vai ter que dar, né? O maluco pagou, usou com o dinheiro dele, né, vai ter que ir. E tinha bastante gente, então as pessoas que pediram pagavam uma garrafa, então a gente tinha que dar a garrafa pra eles. Afinal de contas, eles pagaram. E esses malucos, eles estavam em quatro. Esses malucos não me tomam uma garrafa inteira sozinho? Quatro moleque de 14, 15 anos? Eles ficaram loucos. E aí? Então, peraí. Qual vodka vocês compraram? Smirnoff. Ah, tá, não, beleza. Smirnoff menos mal. É, Absolut, né? Somos todos milionários. Não, achei que você fosse comprar balalaica. Não, pô, também não, também não é tão pobre. Assim, álcool de posto pros caras beber. Lá é, mata um, mano. Tem gente que toma duas doses de absinto e já tá loucão. É, e alienígena, né? Absinto, né, velho? E dirige Honda Civic. E grava vlog. É, e é vesgo. Nós vamos chamar ele podcast aí, né, ligado? É, tem que chamar. Mas então, esses moleques, mano, teve esse gordinho aí, cabaço? Moleque tava na, tipo, eu vou tentar... Cabalima com cabaço. Eu vou tentar descrever a geografia do local. Tinha um salão de festas, aí se você tivesse de frente, assim, olhasse pro seu lado direito, você ia ver um campo de futebol. Na frente desse campo de futebol, reto, tinha o local da sinuca e onde tinha uns quartos. E do lado desse local de onde tinha os quartos, tinha uma piscina e um local de onde tinha os quartos. E pra trás, você. Então, é um quadrado, imagine no sentido anti-horário, essa disposição que eu falei. Deve dar pra entender. Eu não entendi, mas vamos nessa. Então, a gente olha... Ah, ok. Então, a gente olha esse maluco que tá no campo de futebol, de cócoras e... Se balançando. A gente falou, o que que esse maluco tá fazendo? Em posição tarsal. É, posição tarsal, tarso ali. Posição balançando. De cagar, né? Posição isso. De quem tá cagando. O que esse maluco vai fazer? A gente parou e ficou olhando, né? Vai saber. Pela descrição do cara, ele devia ser muito gordo. É, gordão, vocês imaginaram, velho, que ele fosse cagar no mundo, né? Esse maluco não me vomita em cima. A primeira coisa que o Igor falou foi um gordinho cabaço. Pela tipo, descrição do cara, ele deve ser gordo. Tipo... ele deve ser um mamute, tá ligado? Tipo, ele deve ser maior que você, cara. Não, é gordo mesmo. Mano, gordo escroto. E ele ainda usa umas camisas apertadas. Tipo, ele tem mais peito que muita menina. Esse gordinho mesmo, feio, tá ligado? Tipo um filme norte-americano. Isso, esse maluco não me vomita em si próprio. Aí ele saiu correndo, passou pela piscina, vomitou na piscina, que estávamos usando antes, vomitou na piscina, entrou nos quartos, vomitou no quarto, voltou. Tipo, ele foi fazendo a saga do vômito, né? Sai da piscina, fica na piscina, sai do quarto, vai pro quarto, vomita no quarto, e olha, ele vai chegar na área, ó, vomita na área, gol! Aí ele voltou pra área, sentou num... Sabe aqueles banquinhos de... Que todo banco, aqueles banquinhos de madeira, que é uma mesa grande, tem um banquinho de madeira assim, sentou naquilo lá e... deitou assim no próprio braço e ficou. Deu 3 minutos, ele vomitou. Só que dormindo. Vomitou em si mesmo. Aí escorreu na mesa. E aí, como ele tava apoiado no braço, fez uma piscininha, né, de vômito. Ai, que nojo. Nossa. Velho. Aí ele se aconchegou na piscina de vômito, vomitou mais. A gente falou assim, não vai dar, vai ter que ligar pra mãe desse maluco. Porque o maluco era menor de idade. Ainda não contei esse fato da história, né? Mas gordinho, cabaço, 7º ano. Então, menor, tipo, só tinha maior de idade ali, tirando as meninas. De cortar isso, mas esse maluco vai ter que ligar pra mãe desse maluco. Ligou pra mãe, nossa, foi uma vergonha. A mãe do maluco quase chorando lá. Filho, não faça isso. Ele, ó, mãe, me salva. Caralho, velho. Tipo, esse maluco pagava de fodão. Depois eu vou. Me salva. E você não vai vontade de rir, né, velho? Tipo, depois eu vou mandar vou achar o link dele pra vocês e mando. O cara vai saber quem é. Pô, no post vocês rechaçarem ele publicamente. Mas então, ele paga de fodão, que não sei o que, que faz e acontece, que eu sou rico. Só que ele se mostrou fraco nesse dia. Principalmente porque ele tava parecendo que ia cagar e vomitou pela festa inteira. Não, vomitar é normal, mas o mãe me salva que foi foda. Mãe me salva, eu não tô. Cara de bebê. Você me conhece, né, Luquinho? Tô ligado. Eu já falei isso pra todo mundo. Eu não sou um cara de bebê. Uma vez, tava Amanda e eu. Você é a favor do aborto. Não. Você é a favor do aborto. Você não é de bebê. Putz. Você volta no dia que você é na genro. Eu não for de beber e tal, não bebo muito. Raramente eu bebo. Meu corpo tem as regras. É, aí tipo, eu fui na casa de uma amiga minha, junto com a Amanda, e inventaram de fazer uma noite mexicana e compraram tequila. E eu cheguei de estômago vazio. Nossa. Só que eu tenho aquela, né, eu sou filho do Robinson, e meu pai é um cara que... Não, você não é filho do Robinson. Desculpa, você é filho do Paulão do Velhas Virgens. Quase isso. É a mesma pessoa. É, ele parece, eu sei. Parece, meu pai, parece muito. Meu pai, a última vez que ele fez exame de... última vez que meu pai fez exame médico... Ouvinte, se você quer conhecer o pai do Gabriel, coloca Paulão Velhas Virgens, pronto. Você vai achar meu pai. É ele. É que agora ele cortou o cabelo. Tipo, meu pai, o último exame que ele fez, acharam um vestígio de sangue no álcool dele, tá ligado? De tanto que ele bebe. E eu tô nessa, né? Não, porque... Ó, dá uma tequila que eu não tenho problema com isso. Virei a primeira dose. Aí eu virei a segunda dose de tequila. Aí tinha vodka, eu bebi duas doses de vodka. Aí daí a pouco eu bebi mais quatro doses de tequila e sentei, né? De boa, até aí eu tô normal, tô conversando normal com as pessoas. Pra mim eu estava normal. Eis que de repente eu falei, vou ao banheiro, só um minuto. Vou morrer. Aí ele vai lá e tropeça, bate a cabeça de novo. Mesma história, Gabriel. Só tem isso. Rock isso. Não. Aí eu levantei. Foi no João Rock. Foi na casa de uma amiga. Eu levantei e do jeito que eu levantei, eu caí sentado na mesma posição. E dali pra cá, nunca mais eu bebi, velho. Eu descobri o quanto a bebida é ruim. Não, cara, essa é a tua história? É, velho. Eu acho que depois dessa aí, velho. Acho que a gente pode encerrar o episódio já, né? Eu acho pode. Que pode encerrar o episódio. Nossa, Lucas, você é muito grosso, velho. Porra. Ô, Vades, meu nome é Igor e acho que depois das histórias que eu contei aqui, se uma mina chamar você pra conversar entre as pernas dela ou se ela deitar em cima de você, não se iluda, tá, ouvinte? Não passe pelo que eu passei. Pegue ela. Não fique tentando assistir o Mr. Olympia. Um comentário machista, né, mano? Não, mas ouvintes, me despeço. Taca Lepau nesse carinho? Taca, né, Marcos? Ai, Marcos, taca Lepau nesse carinho, Marcos? Bom, ouvintes, eu me despeço. Espera aí, só um minutinho, Lucas. Casou bem o Marcos, né? Taca Lepau, Marcos Amaral? Vai, Lucas. Meu nome é Queiroz, eu me despeço aqui. Cara, você foi muito cabaço, Igor. Eu sei. A vida já falou isso pra mim. Foda-se. Tchau. Vai despedir. Queiroz? Ou ele tá... Ou ele revoltouzinho. É. Bom, ouvintes, esse foi mais um Conspiradrops. Eu sou o Gabs. E, na boa, cara, se em uma festa você for em um banheiro, olhe para o chão antes de entrar. É, ou você não vai no porra do João. Ah, Rock, então você tá aí, né, seu filho da puta? Então você tá aí, né, seu filho? Seu nome é Pinguim, você só vai pro João Rock. É isso que você vai na tua vida, entendeu? João Rock tropeça banheiro. João Rock tropeça banheiro. É que nem um ovo, né, cara? Esses dias eu fui cozinhar um ovo. Nossa, de novo. E mano. Tinha fingido, né? Vai, se despede aí, Luquinha. Não, vai tomar no cu, não despeço mais nada. Despede, vai? Não. Falou. Peraí. Antes de você despedir, eu tenho uma foto pra mandar. Ah, não tá funcionando. Peraí. Tchau, ouvintes. Queiroz, falou. Despedida rápida, tipo... Cara, e não se esqueça de ouvir o nosso episódio e de se preparar para o próximo, hein? Lembra que o próximo vai ser um puta de episódio. Tá pronto, Queiroz? Então foi isso. Fim do dia feliz. Além de gravar com os amigos, ainda fiz um novo amiguinho. Ô, ele é o Bolsa, velho. Quem sou eu pra tentar imitar? Mano, o povo fala que eu pareço o Bolsa, tá ligado? Só deixar o cabelinho, velho. Gravei com meus amigos aqui, toquei o puteiro, né? Cara, puta maloqueiragem, tá ligado? Gravei um programa legal com os meus amigos, vim aí na BR de bis, tá ligado? E agora a gente vai aí pra poder acabar a gravação. Valeu, galera! Caralho, temos um bolso no programa. Só para casos especiais. Vou me despedir aqui, meu nome é Marcelinho e até a semana que vem. Caralho, mano, não acabou essa porra desse episódio, faz 20 minutos que estamos despedindo. Acabou, vou cortar. Esse foi o episódio e curta a nossa página e esse foi o Marcelinho.